Aprendamos desta atitude de Jesus durante a sua vida na terra. Não quis sequer a glória que lhe pertencia, pois, tendo direito a ser tratado como Deus, assumiu a forma de servo, de escravo. O cristão sabe, portanto, que toda a glória é para Deus e que não pode servir-se da sublimidade e grandeza do Evangelho como instrumento de interesses e de invenções humanas. Aprendamos de Jesus. A sua atitude, ao opor-se a toda a glória humana, está em perfeita correlação com a grandeza de uma única missão, a de filho predileto de Deus, que encarna para salvar os homens. Missão que o amor do Pai rodeou de uma solicitude cheia de ternura. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações em herança. O cristão que, seguindo Cristo, vive nessa atitude de completa adoração do Pai, recebe também do Senhor palavras de amoroso desvelo. O que espera em mim, eu o livrarei. Protegê-lo-ei porque ele conhece o meu nome.